dia. Cheguei atrasado. Passa o cinzeiro aí, por favor. Andei pensando, mano. Eu acho que o segredo mesmo... transformar todo esse ódio, todo esse rancor que eu sinto em amor. Esse é o caminho. Tá tudo na mente. E eu vou mudar, irmão. Vambora. Talvez eu não seja quem você pensa que eu sou. Não me cobre um sorriso, poema sobre o amor. Porque talvez eu não seja quem você pensa que eu sou. E tudo que você precisa é alguém com menos dor. Solitário, hoje eu tô de pisante azul na pista, vestindo minha camisa mais bonita. Um solitário aprendiz de alquimista. Duvido você me perder de vista, porque eu tô de pisante azul na pista, vestindo minha camisa mais bonita. Um solitário aprendiz de alquimista. Duvido você me perder de vista. Solitário.